aqui o som do Lulu, um pro outro, também o George Michael Hildepen. E ó, depois de um decreto recomendando o uso de máscaras à população de Pernambuco, alguns cartões postais de Recife amanheceram diferentes no último domingo. Estátuas como a de Zumbi dos Palmares, Ariano Suassuna e Clarice Lispector passaram a usar máscaras. Uma forma que a prefeitura achou aí de reforçar o uso da proteção contra o novo coronavírus. O decreto que torna obrigatório o uso de máscaras foi assinado pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e passa a valer a partir de hoje, segunda-feira. Se você tem conta no Banco do Brasil e está habilitado para receber o auxílio emergencial do governo federal, pode ficar tranquilo. Não precisa ir à agência para consultar ou receber. O auxílio será depositado direto em uma poupança vinculada à sua conta. Para saber se o pagamento está disponível, acesse bb.com.br/auxílio. Lá tem tudo o que você precisa saber. Conta com a gente, tá? Banco do Brasil, mais que digital. Tem lugar que toca. E se você encontrasse uma rádio que toca isso? Percebeu a diferença? Redescubra. Transamérica. Se você procura por fios e cabos elétricos, sua resposta é Cobreflex. A Cobreflex oferece uma linha completa de produtos em cobre de baixa tensão, como o cabo Cobreflex Atox 0,61 kV, livre de halogênios e específico para instalações elétricas de edificações, onde há uma grande concentração de pessoas. Saiba mais em cobreflex.com.br. Cobreflex, conduzindo qualidade e segurança para suas obras. O Brasil precisa muito dos brasileiros. E nós, do Banco do Brasil, vamos ajudar você e a sua empresa. Sempre fomos o maior parceiro das micro e pequenas empresas. Não é agora que você mais precisa que vai ser diferente. Continue contando com as nossas soluções para cuidar do seu negócio. Pelo chat, por telefone, seja como for. Nessas horas, um banco tem que ser assim. Mais humano do que nunca. Banco do Brasil. Mais que digital. Transamérica, 2:09. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Outono. Tá chegando. Tá chegando. Outono. Na Transamérica. Pode vir. If you close your eyes, does it hurt?